Tá faltando justiça, tá faltando escola, tá faltando emprego, tá sobrando esmola. Tá em alta os juros, povo tá em apuros, Papai Noel de presente, a criança quer ter futuro. Transformaram as casas em fundações, ao invés de educação só nos deram prisões. E fizeram milhões de analfabetos, sem paz, sem justiça, sem terra e sem tetos. Tá em falta o amor, tá em alto o rancor, tá em alta a falta de respeitarem a cor, de acolherem a flor e semear o interno, esse vazio na alma, um verdadeiro deserto. E a paz, sei lá, eu nunca vi por aqui. A pomba branca se pá, foi dar um rolê por aí. O coração do homem tá verde escuro. Quem sabe um dia ela volta quando tiver mais maduro. Tá em falta a paz, moradia, emprego. Tá em alta a fome, injustiça, o medo. Tá em falta a fé que move o coração. Tá em alta a pressa, rival da perfeição. Tá em falta a paz, moradia, emprego. Tá em alta a fome, injustiça, o medo. Tá em falta a fé que move o coração. Tá em alta a pressa, rival da perfeição. De onde tiraram tudo e não nos deixaram nada, sendo igual todo mundo, o mundo aqui deságua. Derrubam as nossas matas, acabam com nossa água, invadem as nossas terras, provocam as nossas mágoas com matança. Desde a relutância no engenho, não nego minha cultura, pois eu sei de onde venho e tenho a cura para a loucura da guerra. Se todos dermos as mãos, ninguém sacará as armas, caravelas. Voltem de onde vocês vieram, contratores, abrindo caminho para celas, traidores, causadores de nossas mazelas. E por essas dores ninguém baterá panelas por cobiças. Tanta injustiça gera ódio, sempre o mais rico no melhor lugar do pódio. Distribuição carece de raciocínio, artistas ganham milhões e milhões ganham o mínimo. Reduzindo a pena, condena desde pequeno, aumento da produção da fábrica de veneno. Sempre mais do mesmo, tem muita coisa errada, todos sabem disso, mas isso não muda nada. Tá em falta palavras de vida eterna no mundo, pregadores verdadeiros, não profetas imundos. Sinto falta da justiça, vem da paz e amor. Tá em alta a cobiça, ira, rancor e dor. Vejo vários narradores profanando Jesus. Nas religiões vendidas não carregam a cruz. Vejo seitas, heresias comandando o Brasil. Roupas de simbologia de demônio nas crios. Abre os olhos pra verdade, a palavra não passa. Leia a escritura, viva a verdade que mata. Falta paz, moradia, emprego. Tá em alta a fome, injustiça, o medo. Tá em falta a fé que move o coração. Tá em alta a pressa, rival da perfeição. Tá em falta paz, moradia, emprego. Tá em alta a fome, injustiça, o medo. Tá em falta a fé que move o coração. Tá em alta a pressa, rival da perfeição.